Alô, Thiaguinho, meu novo dom. O boy de pirar. Só sofre de paixão quem não tem dinheiro pra tomar caipirinha no Sergão. A outra. Olha, está fazendo algum tempo que perdi você. Mas confesso, está difícil de te esquecer. Sofre, coração. Olha, minha vida já não faz sentido sem você. Estou sofrendo, tá doendo e só você não vê. Que você também não me esqueceu. Admita que o seu amor também sou eu. Minha paixão. Nossa história de amor não vai morrer assim. Eu sofrendo por você, você também por mim. O que tá faltando pra gente recomeçar? Nada, nada nesse mundo vai poder nos separar. Sem você sou como a noite que não tem luar. Eu dependo, eu preciso tanto de você como o sol e a madrugada. Como o sol e a madrugada. Como o sol e a madrugada. Aô, Naldinho, essa aqui é pra aqueles que estão bebendo e chorando e ligando pra ex. Aô, olha, olha, minha vida já não faz sentido sem você. Estou sofrendo, tá doendo e só você não vê. Minha solidão volta. Está na cara que você também não me esqueceu. Admita que o seu amor também sou eu. Pra gente recomeçar. Nada, nada nesse mundo vai poder nos separar. Sem você sou como a noite que não tem luar. Eu dependo, eu preciso tanto de você.